Ficheiro 22, era nas páginas destinadas à lista telefónica que se escondia o verdadeiro mistério. Estavam ali registados, por meticulosa ordem alfabética, os nomes e números de telefone de membros da família, colegas, alguns professores, vários membros da congregação pentecostalista e outros indivíduos facilmente identificáveis do seu círculo de conhecidos. Na última parte da lista de endereços, que estava em branco e não fazia verdadeiramente parte da secção alfabética, havia 5 nomes e 5 números de telefone, 3 nomes femininos e 2 conjuntos de iniciais. Magda, 32016, Sara, 32109, RJ, 30112, RL, 32027, Mari, 32018. Os números de telefone que começavam por 32 eram números de Iadastat nos anos 60. O que começava por 30 era de Norbin, não muito longe de Iadastat. O problema fora que, quando Morel contactara os amigos e conhecidos de Harriet, nenhum deles sabia a quem pertenciam aqueles números. O primeiro, o de Magda, começara por parecer promissor. Correspondia a uma retrosaria no número 12 da Parque Gatan. O telefone estava em nome de uma tal Margot Lundmark, cuja mãe se chamava de facto Magda e por vezes ajudava na loja. Mas Magda tinha 69 anos e não fazia ideia de quem Harriet Vanger pudesse ser. Tal como não havia provas de que Harriet tivesse alguma vez estado na loja ou lá tivesse comprado qualquer coisa. Não se interessava por costura. O segundo número, o de Sara, pertencia a uma família de apelido Thorson, que vivia na Veststan, do outro lado da Via Férrea. A família era constituída por Anders e Mónica e pelos dois filhos, Jonas e Peter, que na altura frequentavam a pré-primária. Não havia nenhuma Sara e nada sabiam a respeito de Harriet Vanger, exceto que era dada nos jornais como desaparecida. A única e muito vaga ligação possível entre Harriet e a família Thorson era o facto de Anders, reparador de telhados, ter trabalhado várias semanas antes no da escola que Harriet frequentava. Havia, portanto, a possibilidade teórica de se terem cruzado, embora fosse extremamente improvável. Os outros 3 números tinham levado a idênticos becos sem saída. O RL 32027 tinha efetivamente pertencido a uma Rosemary Larson. Infelizmente, a senhora morrera vários anos antes. O inspetor Morel dedicara uma grande parte da sua atenção durante o inverno de 1966-1967, a tentar perceber por que razão Harriet escrevera aqueles nomes e números. Uma possibilidade era os números de telefone estarem escritos num qualquer código pessoal, de modo que Morel tentara adivinhar como funcionava o pensamento de uma adolescente. Uma vez que a série 32 apontava, obviamente, para Iadastat, experimentar alterar a ordem dos 3 algarismos restantes. Nem 32601, nem 32160 o tinham levado a uma Magda. Enquanto praticava a sua numerologia, Morel apercebera-se de que, se brincasse com os números durante o tempo suficiente, acabaria mais tarde ou mais cedo por encontrar uma ligação a Harriet. Por exemplo, se somasse 1 a cada um dos 3 últimos algarismos de 32016, obteria 32127, que era o número do escritório de Froda, em Iadastat. Mas uma ligação assim não tinha qualquer significado. Além disso, nunca descobriram um código que fizesse sentido com todos os 5 números. Resolveram então alargar a sua pesquisa. Poderiam os algarismos significar, por exemplo, matrículas de automóveis, que nos anos 60 incluíam 2 letras para o código de área e 5 algarismos? Mais um beco sem saída. Passaram a concentrar-se nos nomes. Obtiveram uma lista de todos os residentes de Iadastat, chamados Mari, Magda ou Sara, ou cujas iniciais fossem RL ou RJ. Ao todo, 307 pessoas. Destas, 29 tinham alguma ligação com Harriet. Por exemplo, um ex-colega dela chamava-se Roland Jacobson, RJ. Mal se conheciam um ao outro e não mantinham qualquer contacto desde que Harriet entrara para o secundário. E não havia qualquer relação com o número de telefone. O mistério dos números na agenda diário ficara sem solução. O quarto encontro com o Dr. Bierman não era uma das reuniões calendarizadas. Lisbeth Salander viu-se obrigada a contactar com ele. Na segunda semana de fevereiro, aconteceu-lhe um acidente tão estúpido que a deixou com vontade de matar alguém. Tinha ido de bicicleta a uma reunião na Milton Security e estacionara atrás de um pilar na garagem. Quando pousara a sacola no chão para pôr o cadeado na bicicleta, um Saab vermelho escuro começara a fazer marcha atrás. Estava de costas voltadas, mas ouvira o som horrível que a sacola fizera ao ser esmagada. O condutor do Saab nem sequer se apercebera do que tinha passado por cima de qualquer coisa e seguira em frente em direção à rampa de saída. Dentro da sacola estava o HiBook 600 branco dela, com um disco rígido de 25 GB e 420 MB de RAM, fabricado em janeiro de 2002 e equipado com um monitor de 35 cm. Quando comprara, era o portátil topo de gama da Apple. Os computadores de Lisbeth estavam sempre atualizados com as configurações mais recentes e mais caras. O equipamento informático era a única extravagância na lista de despesas de Lisbeth Salander. Viu, mal abriu a sacola, que a tampa do computador estava rachada. Ligou o adaptador de corrente e tentou iniciá-lo. Nem um extrator. Levou-o à Timmy's McJesus Shop, na Brennikirkergatan, na esperança de salvar pelo menos uma parte do disco rígido. Depois de o ter examinado durante alguns instantes, Timmy abanou a cabeça. Lamento. Nada a fazer, sentenciou. Faz-lhe um enterro bonito. A perda do computador era deprimente, mas não desastrosa. Lisbeth mantivera uma excelente relação com ele ao longo daquele ano. Tinha backups de todos os ficheiros e tinha em casa um desktop Mac G3 mais antigo, além de um portátil Toshiba já com 5 anos, que ainda podia usar. Mas precisava de uma máquina rápida, moderna. Muito naturalmente, fez mira à melhor alternativa disponível, o novo Apple PowerBook G4 1.0 GHz, com caixa de alumínio e um processador Power PC 7451 Altivec Velocity Engine 960 MB de RAM e 60 GB de disco rígido. Tinha Bluetooth e gravador de CD e DVD incorporado. Melhor do que tudo isto, tinha o primeiro monitor de 43 cm do mundo dos portáteis, com uma placa gráfica NVIDIA e uma resolução de 1440 por 900 pixels que fazia estremecer os defensores dos PC e batia tudo o que existia no mercado. Em termos de hardware, era o Rolls Royce dos computadores portáteis. Mas o que desencadeou em Elizabeth a necessidade absoluta de ter aquela máquina foi o facto de o teclado ser iluminado por trás, o que permitia ver as letras mesmo na mais completa escuridão. Uma coisa tão simples, porque é que ninguém se lembrara disso antes? Foi amor à primeira vista. Custava 38 mil croas mais impostos. E esse era o problema. Fosse como fosse, fez a encomenda na McJesus. Era lá que comprava todo o material informático, de modo que lhe fizeram um desconto simpático. Fez as contas. O seguro do computador esmagado cobriria uma boa parte da despesa, mas com a garantia e o preço mais alto da nova aquisição, ainda lhe faltavam 18 mil croas. Tinha 10 mil croas escondidas na lata do café em casa, mas era tudo. Amaldiçoou mentalmente Herr Bierman, mas depois resignou-se ao inevitável e telefonou ao tutor a explicar que precisava de dinheiro para uma despesa imprevista. A secretária de Bjurman respondeu que ele não teria tempo para vê-la naquele dia. Lisbeth argumentou que não demoraria mais de 20 segundos a passar um cheque de 10 mil croas. Foi-lhe dito que aparecesse no escritório às 19h30. Apesar de não ser especialista na avaliação de investigações criminais, Mikhail Blomkvist não teve dificuldade em reconhecer que a do inspetor Morel fora excepcionalmente conscienciosa. Depois de acabar de ler os relatórios policiais, continuou a encontrar o nome de Morel como figura destacada nas notas de Wanger. Forjara-se uma amizade entre os dois homens e Mikhail perguntara a si mesmo se o polícia se teria tornado tão obcecado com aquele caso como o grande industrial. Era improvável, na sua opinião, que Morel tivesse deixado escapar, fosse o que fosse. A solução para o mistério não ia ser encontrada nos relatórios policiais. Todas as perguntas imagináveis tinham sido feitas. Todas as pistas seguidas, até as que pareciam absurdamente inverosímeis. Não lera todas as palavras do relatório, mas quanto mais avançava na história da investigação, mais obscuras se tornavam as pistas e indicações. Não ia encontrar nada que o seu antecessor profissional e a respectiva equipa de especialistas tivessem deixado escapar e hesitava na abordagem a adotar em relação ao problema. Até que acabou por ocorrer-lhe que a única via razoavelmente prática que lhe restava era tentar descobrir os motivos psicológicos dos indivíduos envolvidos. A primeira pergunta tinha que ver com a própria Harriet. Quem era ela? Da janela da cozinha, vira acender-se uma luz no primeiro piso da casa de Cecília Wanger, por volta das 5 da tarde. Bateu-lhe à porta às 7h30, precisamente quando estava a começar o noticiário da TV. Ela abriu, envolta num roupão de banho, os cabelos úmidos embrulhados numa toalha amarela. Mikhail pediu imediatamente desculpa pelo incómodo e fez menção de retirar-se, mas ela indicou-lhe a sala de estar. Ligou a máquina de café e voltou a desaparecer no primeiro piso. Quando reapareceu, vestia jeans e uma camisa de flanela aos quadrados. Já começava a pensar que não ia aparecer. Devia ter telefonado, mas vi a luz acesa e vim num impulso. Tenho visto as luzes acesas em sua casa a noite inteira. Tem o costume de ir passear depois da meia-noite? É um bicho da noite? Mikhail encolheu os ombros. Tem calhado. Olhou para um grupo de manuais escolares empilhados em cima da mesa da cozinha. Ainda ensina? Não. Como diretora não tenho tempo. Mas ensinava história, religião e estudos sociais. E ainda me faltam alguns anos. Faltam? Ela sorriu. Tenho 56. Não tardarei a reformar-me. Ninguém lhe dá mais de 50, mais até para os 40. Lisonjeiro. E o Mikhail quantos tem? Bem, já passei dos 40, respondeu ele com um sorriso. E ainda ontem tinha 20. Como o tempo passa. A vida é assim. Cecília Wanger serviu o café e perguntou-lhe se tinha fome. Mikhail respondeu que já tinha comido, o que era em parte verdade. Não se dava ao incómodo de cozinhar e comia apenas sanduíches, mas não tinha fome. Então, por que veio até cá? Chegou à altura de fazer as tais perguntas? Para ser franco, não vim cá para fazer perguntas. Penso que só quis dizer olá. Ela sorriu. Está condenado à prisão. Vem para Hedby. Anda a remexer no material do passatempo preferido do Henrik. Não dorme à noite e dá longos passeios noturnos com o frio de rachar. Esqueci-me de alguma coisa? A minha vida está a ir pelo cano abaixo. Quem é a mulher que veio visitá-lo no fim de semana? A Érica. É a diretora editorial da Milênio. A sua namorada? Não exatamente, é casada. Sou mais um amigo e um amante ocasional. Cecília Wanger riu à gargalhada. O que é tão engraçado? O modo como o disse, amante ocasional. Gosto da expressão. Mikhail começava a simpatizar bastante com Cecília Wanger. Também a mim me dava jeito um amante ocasional. Sacudiu uma chinela e apoiou o pé no joelho dele. Num gesto automático, Mikhail pousou a mão no pé dela e acariciou-lhe o tornozelo. Hesitou por um instante. Sabia que estava a entrar em águas desconhecidas. Mesmo assim, começou a massajar-lhe a planta do pé com o polegar. Eu também sou casada. Eu sei. No clã Vanger, ninguém se divorcia. Não vejo meu marido, vai para 20 anos. O que aconteceu? Não tem nada com isso. Não pratico sexo há, talvez 3 anos. Isso espanta-me. Porquê? É uma questão de oferta e procura. Não estou interessada num namorado, nem num homem casado, nem em ninguém que viva comigo. Sinto-me muito bem como estou. Com quem iria eu ter sexo? Um dos professores da escola? Não me parece. Um dos alunos? Uma história deliciosa para as velhas coscovilheiras. E esta gente está sempre de olho em qualquer pessoa que se chame Vanger. E aqui na ilha só há parentes ou homens já casados. Inclinou-se para a frente e beijou-o no pescoço. Estou a chocá-lo? Não, mas não sei se será boa ideia. Trabalho para o seu tio. E eu serei a última a contar-lhe. Para ser franca, o Henrik não teria provavelmente nada a opor. Sentou-se no colo dele com uma perna para cada lado e beijou-o na boca. Os cabelos dela ainda estavam úmidos e a cheirar a shampoo. Mikhail soltou os botões da camisa de flanela e puxou-lhe para os ombros. Cecília não usava sutiã. Arqueou o corpo, fazendo força para a frente, quando ele lhe beijou os seios. Biermann contornou a secretária para lhe mostrar o extrato da conta bancária, que Lisbeth conhecia até ao último euro, apesar de já não lhe ter acesso. O advogado foi posto de pé atrás dela. Subitamente estava a massajar-lhe o pescoço e deixou uma mão deslizar do ombro esquerdo para o peito. Pousou-a em cima do seio direito e deixou-a lá ficar. Quando ela pareceu não objetar, apertou-lhe. Lisbeth não se mexeu. Sentia a respiração dele na nuca e estudou o corta-papel pousado em cima da secretária. Poderia alcançá-lo facilmente com a mão livre. Deixou-se ficar quieta. Se alguma coisa Holger Palmgren lhe ensinara ao longo dos anos, era que as ações impulsivas levavam a sarilhos, e os sarilhos podiam ter consequências desagradáveis. Nunca fazia nada sem primeiro pesar bem as consequências. O primeiro ataque, que em termos legais seria definido como assédio sexual e a exploração do indivíduo em posição de dependência, e poderia teoricamente resultar para Biermann em 1 ou 2 anos de cadeia, durou apenas uns segundos. Mas não era o suficiente para atravessar irrevogavelmente uma fronteira. Para Lisbeth Salander, era uma demonstração de força por parte de uma potência inimiga. Uma indicação de que, para lá da relação legal cuidadosamente definida existente entre os dois, ela estava à mercê dele e indefesa. Quando os olhos de ambos se encontraram segundos depois, ele tinha os lábios ligeiramente entreabertos e ela leu-lhe a luxúria estampada na cara. O seu próprio rosto não traiu qualquer emoção. Biermann voltou para trás da secretária e sentou-se na sua confortável cadeira de couro. Não posso entregar-te dinheiro sempre que queres, disse. Para que precisas tu de um computador tão caro? Há montes de modelos mais baratos que servem perfeitamente para jogar jogos. Quero controlar o meu próprio dinheiro como o dantes. Biermann dirigiu-lhe um olhar de comiseração. Vamos ter de ver como as coisas correm. Primeiro, tens de aprender a ser mais sociável e a dar-te melhor com as pessoas. O sorriso de Biermann teria sido muito menos complacente se pudesse ler os pensamentos que fervilhavam por detrás daqueles olhos sem expressão. Penso que tu e eu vamos ser bons amigos, continuou. Temos de aprender a confiar um no outro. Ela não respondeu. E ele disse: agora és uma mulher adulta, Lisbeth. Ela assentiu. Chega aqui, disse ele, e estendeu a mão. Lisbeth cravou os olhos no corta-papel durante vários segundos antes de pôr-se de pé e aproximar-se dele. Consequências. Durman pegou na mão dela e puxou-a para baixo. Lisbeth sentiu os órgãos genitais dele através do tecido das calças. Se fores boazinha para mim, eu serei bonzinho para ti. Pôs a outra mão à volta do pescoço dela e obrigou-a a ajoelhar-se à sua frente. Já fizeste isto, não fizeste? Perguntou, enquanto abria a braguilha. Cheirava a lavado, a sabonete. Lisbeth voltou a cabeça e tentou pôr-se de pé, mas ele continuou a sujeitá-la. Em termos de força física, a disparidade era enorme. Ela pesava 40 quilos e ele 95. Bjurman agarrou-lhe a cabeça com ambas as mãos e obrigou-a a olhá-lo nos olhos. Se fores boazinha para mim, eu serei bonzinho para ti, repetiu. Se me arranjas problemas, posso meter-te no manicômio até ao fim dos teus dias. Gostavas disso? Ela manteve-se calada. Gostavas disso? Insistiu ele. Ela abanou a cabeça. Bjurman esperou até que ela baixou os olhos, o que interpretou como um gesto de submissão. Então puxou-a para mais perto. Lisbeth abriu os lábios e tomou-o na boca. Ele continuou a agarrá-la pelo pescoço e a puxá-la com força contra si. Ela sentiu que se engasgava durante os 10 minutos que ele demorou a agitar-se e a gemer. Quando finalmente Bjurman ejaculou, estava a agarrá-la com tanta força que ela mal conseguia respirar. Indicou-lhe a casa de banho do gabinete. Lisbeth tremia convulsivamente enquanto lavava a cara e tentava limpar as manchas da camisola. Mastigou um pouco da pasta de dentes dele para se livrar do sabor. Quando voltou ao gabinete, ele estava tranquilamente sentado atrás da secretária a estudar uns papéis. Senta-te, Lisbeth, disse Bjurman sem erguer os olhos. Ela sentou-se. Finalmente, ele olhou para ela e sorriu-lhe. Agora és uma mulher adulta, não és, Lisbeth? Ela assentiu. Nesse caso, também precisas de ter brincadeiras de adultos, continuou ele, como se estivesse a falar com uma criança. Ela não respondeu. Ele franziu muito ligeiramente a testa. Penso que não seria boa ideia para ti falar, seja a quem for, das nossas brincadeiras. Pensa bem, quem acreditaria em ti? Há documentos a afirmar que tu és non compos mentis. Seria a tua palavra contra a minha. Qual das duas achas tu que teria mais peso? Suspirou ao ver que ela continuava a não falar. Irritava-o o modo como estava ali, sentada em silêncio, a olhar para ele. Mas controlou-se. Vamos ser bons amigos, nós os dois, disse. Acho que foste esperta ao vir procurar-me hoje. Podes procurar-me sempre que quiseres. Preciso de 10 mil coroas para o meu computador, disse ela muito claramente, como que em continuação da conversa que estavam a ter antes da interrupção. Bjurman arqueou as sobrancelhas. Raio de puta, és mesmo atrasada mental. Entregou-lhe o cheque que tinha passado quando ela estava na casa de banho. Isto é ainda melhor que uma puta. Pago-lhe com o dinheiro dela. Dirigiu-lhe um sorriso arrogante. Lisbeth pegou no cheque e saiu.